Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve: participei de um teste seletivo com mais 3 pessoas. Não chegava a ser uma dinâmica de grupo, mas como estávamos todos reunidos na sala, até posso dizer que se tratava de um processo coletivo. No meio dos trabalhos, o gerente da empresa pediu que cada um de nós vendesse a ele determinadas coisas. A mim coube vender um ingresso do Rock in Rio, mas de um show que já tinha acontecido há quase 1 ano atrás. Fiquei sem ação, sem jeito e chateado, pois não esperava aquilo. O que que eu deveria ter dito? Olha, prezado ouvinte, você pode até não esperar por aquilo, mas o fato é que para a empresa o teste serviu e muito. Não estamos falando de um ingresso de um show que já tinha acontecido. Poderia ter sido uma passagem de avião da companhia VASP, que nem existe mais. O fato é que nesses momentos precisam transbordar dentro de você alguns fatores como criatividade para sair de uma enrascada e capacidade de lidar com adversidades. Nesse momento, não dá para a gente dizer o que você deveria ter dito, mas sim como deveria ter agido. Uma dica: treine em casa saídas criativas para situações absurdas. Isso vai acabar ajudando você no mundo real. Nos próximos processos seletivos, lembre: não vão querer saber se você está certo ou errado, mas se está adequado ou não. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.